Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 25 de setembro, em segunda discussão, o projeto que busca evitar acidentes como o ocorrido em Campo Grande, na Zona Oeste, no final do último mês, quando o rompimento de uma adutora destruiu casas, matou uma criança e feriu 7 pessoas. O texto, assinado conjuntamente pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSDB, de número 2317 de 2013, define como faixas não edificáveis os trechos por onde passam tubulações de adução de água operadas pelas concessionárias de saneamento que atuam no estado. De acordo com o texto, o poder concedente da exploração do serviço, através da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, definirá as larguras das referidas faixas. Na existência de imóveis carentes sobre a faixa, o governo deverá realocar os moradores na mesma comunidade. Reportagem Ronaldo Ribeiro.